nós estamos felizes porque podemos celebrar o seu nome. Vamos ficar de pé, vamos adorá-lo com todo o nosso coração, porque é muito bom termos mais um dia na presença do Senhor. Acordar todos os dias e experimentar as misericórdias do nosso Deus. Vamos louvar com bastante alegria. Thank you. Enchê-lo da sua presença, porque é a presença do Espírito Santo que nos dá a autoridade, que nos dá a confiança, a certeza que o Senhor está cuidando de nós, de que Ele vai à frente da nossa vida, e tudo que nós colocamos nas mãos do Espírito Santo, Ele vem e confirma no nosso coração, até mesmo as nossas amizades, até mesmo os nossos sonhos. O Espírito Santo vem para isso, nós precisamos estar pautados na palavra do Senhor.

Thank you.